Eu vou contar. O que esse Paraíba aqui tem para falar? Eu vou contar. Escuta, fela da gaita, que eu vou desabafar. Eu vou contar. Sou do rap, sou poeta e tenho o meu valor. E a verdade é essa, o que faço é com amor. Só não venha falar mentira de um povo trabalhador. Eu vou contar. O que esse Paraíba aqui tem para falar? Eu vou contar. Escuta, fela da gaita, que eu vou desabafar. Eu vou contar. Na TV só passa a seca do sertão. Meu povo passando fome é o que sai na televisão. Mas o que há de bonito aqui eles não mostram não. Eu vou contar. O que esse Paraíba aqui tem para falar? Eu vou contar. Escuta, fela da gaita, que eu vou desabafar. Eu vou contar. Vejo o carioca falar todo chiado, o paulista retrucar, sorte bem mencionado. Mas só o oxente da gente é que eles acham engraçado. Eu vou contar. O que esse Paraíba aqui tem para falar? Eu vou contar. Escuta, fela da gaita, que eu vou desabafar. Eu vou contar. Eles lê Ariano, recita Augusto dos Anjos. Escuta, é o Barramalho, tudo por baixo dos panos. Ouvem Jaque do Pandeiro e não curtem paraibano. Eu vou contar. Não precisa nem falar que aqui eu já contei. Eu já contei. Escuta, fela da gaita, que eu já desabafei. Eu já contei. Eita, que Paraíba retado!